Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette November. Whisky, Juliette November, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, box de número 03. Ciente, está autorizado e reporta ao término. Iniciando, reportará Whisky, Juliette November. Torre Whisky Juliette Alfa. Alfa, prossiga. Bom dia, Whisky Juliette Alfa, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Autorizado, reporta ao término. Juliette Alfa, reportar ao término, grato. Salvador, Whisky Juliette, novembro, reportando término do reboque para o box número 3 do Pátio. Cliente, sugerente uniforme, bom dia. Obrigado e bom dia.